venho há 5 anos. Ora, saímos sexta-feira, dia 5, são sensivelmente 7 dias de viagem, 40 km diários, pronto. Ainda é jovem, como é que se está a sentir? Estou-me a sentir bem. Muitas vezes não tem muito a ver com ser jovem ou mais idoso, tem a ver mais com a preparação, não é? Porque nós temos gente, sim, e temos gente mais idosa no grupo e está-se a sair muito bem também.